existe vida sem você. Eu agora entendo que também posso ser feliz sem ressentimento, sentir saudade mesmo com você por perto e te negar outra vez. Os amigos.